Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Hoje, por motivos que me são absolutamente desconhecidos, conseguimos começar a emissão mais cedo. Suponho que porque não houve Zona 8 antes, então eu apercebi-me e decidi intrometer-me. Peço desculpa a quem não estava a contar e peço desculpa também a quem só vai entrar na emissão a partir da meia-noite a contar que as coisas só comecem a essa hora. Não volta a acontecer. Bom, meu nome é Alexandre Pinto, esta é mais uma emissão da Mosca, desta vez em direto também. Na semana passada tínhamos uma emissão que, por motivos técnicos, não foi para o ar, mas que está disponível para todos no nosso Patreon, em patreon.com/amosca. Portanto, se quiserem ouvir o que passamos, foi uma emissão gravada, mas com locução, se isso for a vossa cena. Podem ouvi-la, até porque o que ouvimos agora passou também na emissão anterior, numa outra faixa, mas eram os mesmos artistas e o mesmo disco. Chama-se Total Fiction, é de 2017 e é da autoria de Jeremy Young e Shinya Sugimoto. Desta vez ouvimos Fiction 4. Depois disto, bom, de fazer uma pequena adenda, eu tinha anunciado que esta emissão seria com alguma incidência no cartaz do Primavera Sound. Talvez não o façamos para já, mas é impossível não afirmar a alegria enorme que é finalmente a Charlie XCX e a Carly Rae Jepsen finalmente juntas no mesmo cartaz. Parece que o mundo acordou, o mundo do Primavera acordou para os maiores fenómenos da música pop de agora. Bom, vamos seguir com The Ruthie Column, e este é um disco que já por aqui passou há vários anos. Chama-se LC, tenho dúvidas em relação ao ano, parece que é de 96, mas eu tenho a certeza que saiu antes. Eu acho que este disco é da década de 80. E vamos ficar com Never Known, que é uma das suas melhores faixas, o que não é dizer grande coisa num disco que está todo ele cheio de belíssimas canções. Ficamos com a Never Known e eu volto já a seguir. Espero que gostem. E até já. Thank you. Ficamos com a música dos The Roti Column, mas ficamos ao mesmo tempo sem emissão. Neste momento a única pessoa que me ouve sou eu próprio, porque subitamente perdemos a emissão com a Rádio Lisboa. Bom, vamos voltar daqui a alguns momentos, será coisa para durar cerca de 25 segundos. Até lá não vou tocar nenhuma música, mas relembro que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e também o nosso Patreon em patreon.com/amosca. Mas isto é de resto informação que não serve de nada, porque as únicas pessoas que vão ouvir este segmento são as que eventualmente vão chegar ao podcast. Portanto, se aí estão, muito obrigado por ouvirem a Mosca desta forma. E agora sim, já estamos no ar mais uma vez na Rádio Lisboa. Hoje está a ser um dia atribulado. Para quem esteve de fora, não fizemos nada de especial. Divertimos-nos imenso e contamos umas boas piadas que poderão ouvir mais tarde em podcast. Mas para quem esteve deste lado todo o tempo, isto não foi assim tão engraçado. Bom, seguimos dos The Roti Column. Relembro que ouvimos Never Known, do seu disco LC. Como tinha pressuposto, o disco é de 81 e não da década de 90, como diz o meu computador. E vamos agora seguir para um disco fantástico que descobri esta semana, da autoria de Nico, a mesma dos Velvet Underground and Nico, o famosíssimo álbum da Banana. Ela já passou por aqui há pouco tempo com o seu Desert Shore, e o registro não é muito diferente, tirando, enfim, o facto de ser um disco diferente. Vamos chegar com duas faixas. A primeira chama-se Lawns of Dawn e este disco tem o nome de The Marble Index, que, salvo erro, ainda não é dos anos 70 e será editado no final dos anos 60, mas eu vou confirmar isso e já volto. Entretanto, ficamos com esta mágica Lawns of Dawn. Para ouvir com atenção. Swim and sink into early morning. Esta é uma faixa magistral, o disco é de 1968, vem depois de Chelsea Girl, que é de 67, que por sua vez vem depois do disco com o Velvet Underground, portanto é o terceiro disco da carreira de Nico, apenas o segundo a solo. Ele teve uma carreira relativamente curta, depois disto veio Desert Shore e depois mais uma série de discos, quatro, até, se bem que o último já foi... editado postumamente. E que dizer, esta foi uma ótima canção, com alguns arranjos de uma eletrónica mais experimental. Teve a colaboração de John Cale, que também integrou os Velvet Underground. E bom, é um fantástico disco. Vamos ficar com talvez mais uma ou duas canções. E a próxima, bom, recebi um SMS que não vou ler agora. E a próxima é Iris Song, também deste disco, em que a temos num registro algo semelhante a menos aventureiro eletronicamente. E cá vamos. send you where you want to be. Now you find those faces are not holding places where you thought they'd be. And later as you go again, you will agree that it was all. Bom, talvez seja assim que nos despedimos do Marble Index, disco de Nico, fantástico registro de 1968. Ari Song foi o nome da canção que acabamos de ouvir, e já agora Ari é o nome do filho de Nico, que o teve com o ator Alain Delon, francês Alain Delon, mítico ator também que entrou, por exemplo, no L'Eclisse, do Antonioni. Portanto, um ator que me é muito querido também. Já agora, para a semana vai haver uma sessão de Natal do cinema que temos organizado na Universidade do Minho. Portanto, se quiserem aparecer, o filme ainda não está escolhido e à partida serão dois. Fica a informação. Seguimos agora com mais um último registro mais soturno antes de seguirmos para outras paragens. Vamos ficar com uma canção de Scott Walker, já na sua fase mais experimental. Eu sinto que ao longo das últimas emissões tinha andado a regredir na sua carreira, cronologicamente, à procura do ponto em que ele finalmente decide tornar-se um artista não mais interessante, mas bem mais experimental. E esta é a primeira faixa do seu disco Tilt, que o meu computador mais uma vez me diz que é de 98, mas eu julgo que é de 95. E esta canção... está pejada de referências ao realizador Pier Paolo Pasolini, mas acho que isso em nada contribui para que a fruição da música seja estupenda. Bom, ficamos com Farmer in the City. Esta é uma canção um pouco mais comprida. Depois disto vamos explorar coisas novas, coisas que serão este ano. Bom, e há uma coisa que vamos ouvir mais para o final da emissão que eu nunca julguei existir e que é possivelmente os 4 minutos mais surreais, ou dos 4 minutos mais surreais que já tive em toda a minha vida. Ainda falta um bocadinho, vamos lá chegar. Ficamos agora com Scott Walker. Até já. This night you are mistaken. I'm a farmer in the city. I'm a farmer in the city. Dark farmhouses against the sky. Every night I must wonder why. Harness on the left nail keeps wrinkling, wrinkling. Then higher above me is you. On the left nail keeps withering and withering, then higher above me. Twenty-one. Do O final da canção é assim, abrupto. Já agora acho que podemos dar uma breve escuta na canção que se segue. Ou talvez não. Não sei se será possível. Bom, Scott Walker é um músico incrível, absolutamente fantástico e é... E é fantástico como ele se conseguiu reinventar depois de uma carreira tão bem conseguida no âmbito da pop orquestrada com cordas barroca, quase num certo sentido. Fez uma ótima carreira nos anos 60 e este disco é de 95 e penso que foi realmente o primeiro a partir do qual ele começa a fazer trabalhos mais experimentais. O que o precede é de 1984, chama-se Climate of Hunter, penso eu. Espero não estar enganado. Bom, ficamos com Scott Walker e agora passamos para algo completamente diferente. Este disco já esteve cá na semana passada. Não sei até se será boa ideia passá-lo. Mas, enfim, é o novo disco de Robin, que é uma artista que não me diz grande coisa. Embora... pelo que eu vou lendo nestes últimos dias e pelo que a imprensa tem escrito sobre ela, foi a dada altura uma das grandes um dos grandes baluartes da música pop, sobretudo nos anos 90. Bom, estamos em 2018, ela lançou agora o seu novo disco, vamos ouvi-lo, chama-se Honey e esta é a faixa homónima, com ela ficamos, até já. Let go of your death. É o novo disco de Robin, uma artista sueca. E, bom, eu acho que eu teria tudo para ser um enorme fã deste disco, mas até agora ainda não aconteceu. Esta foi uma derradeira tentativa e provavelmente não vai aparecer nos próximos tempos. Seguimos agora com mais um disco de 2018. Estamos a pôr a matéria em dia. E este é um disco que eu suspeito, este sim, vai estar em rotação mais algumas vezes. É o novo de Earl Sweatshirt, que está ligado ao Odd Future, ao coletivo Odd Future. Sinceramente não sei se eles ainda continuam, se ainda se assumem como um coletivo, mas foi pelo menos um coletivo que numa altura inicial incluía Frank Ocean, os The Internet, Tyler the Creator e Earl, possivelmente mais alguns que eu possivelmente me estou a esquecer. Mas, enfim, os anos foram passando, isto estávamos em 2011 ou 2012, 2010 talvez, e a carreira de todos continuou, talvez a de Earl Sweatshirt tenha tomado um rumo mais tímido. Ele está a fazer um hip-hop muito especial neste momento, e acabou agora de lançar o seu novo disco, que tem o nome de Summer Rap Songs. A capa é uma absurdidade, e vamos ouvir três faixas, elas são todas muito curtas, cerca de um minuto, portanto são mesmo pequenas vinhetas sobre as quais ele lança algumas rimas, e vamos ficar com três. Vou tentar lançá-las todas de uma vez. Vamos ouvir Azúcar, Riot e Cold Summers. Até já. Pedal to the metal, lost foot, and it was sugar in my gas tank. My cushion was a bosom on bad days. It's not a black woman I can't thank. You called crime when I told you these are last days. Saw mine, could've split the last plate. Niggas didn't have faith, so I stopped trying. Apologize, we out of time, please get your alibi straight. You ain't gotta lie, shit tradition did it my way. No sense in looking in the sky. Trace elements, metal with mines. My state live, fissures and fires. Niggas with live ammunitions in the stick on the highway. I only get better with time. That's what my mom say to die. Say to kill him this time. Boy, well here I go, foot on the line. What's mine? What good is it if it's not? You shook a bit. Sookie, sookie, niggas wasn't shit. Face looking like I stumbled out of pit. $100 chip. I piss problems out the bottle empty. Mama said she used to see my father in me. Said I was not offended. Press King, Navy Med, Mike on the bench. Living life like a nigga put a price on my head. Less. This how we on it. If you need it and I want it, better come prepared. Going through it like prayers in the night sky. You look like a chair when you folding up. Hands on like a goalie with the puck. Don't need any luck. See the ghost of where I was, lonesome as I was. Tundras. The boy been gone a few summers too long. From road running, trunk full of old hunters. Of course, my old lover was scorned. We grow from it. Don't tell me they don't hunt us for sport. I chose substances. No cuddles, the bases is all covered. Niggas come in the door and smoke something. Choke up on a slugger for home run ins. Nigga, it's on chest thumpers, head thump on the floor. We press up on the boy, no more bluffing. Cold summers don't tussle with strangers. Some of those keep one in the chamber, three split. bliss. Had my wingtips clipped, I was stuck in a hangar, nigga. Muffle my pain and muzzle my brain up. Really, I'm just making sure my promises kept. Chunk a deuce if you know it's the end. Kept the truth in my palm and my chest. See it through, keep a noose hanging off of my neck. We got the juice, niggas corny as shit. We on the loose, niggas know what it is. We making moves. Niggas corny as shit. We got the juice, niggas know what it is. Yeah. It is night, and like the others, I clean my weapons. It is all so familiar. Bom, foi esta curta passagem pelo disco de Earl Sweatshirt. Foram três faixas que todas as somadas chegam ao comprimento de apenas uma normal. O disco chama-se Summer Rap Songs, foi lançado agora este ano e, bom, acho que vai demorar algum tempo até que se possa digerir com calma. E agora sim, vamos passar a um dos momentos mais inusitados que eu me lembro dos que vão passar aqui neste programa. Não era suposto ser isto, não é bem isto que nós vamos ouvir. Vamos ouvir Brian Wilson, ele mesmo, num disco que acho que nunca chegou a ser lançado. Houve planos de o lançar, mas nunca chegou a ser lançado. Um disco que chama-se Sweet Insanity. Esta foi uma das alturas mais conturbadas da vida de Brian Wilson. Eu falo do vocalista dos Beach Boys, que, como é agora publicamente sabido, teve durante vários anos uma relação muito tóxica, quase de rapto, mas de cativação, com o seu, julgo que seria uma espécie de tutor barra manager, enfim, que se aproveitou dele. Ele teve um longuíssimo período em que esteve mentalmente incapacitado, e, bom, dessas sessões... Desse período da sua vida houve a vontade de fazer um disco. Aliás, acho que se fizeram vários discos. E esta canção chama-se Smart Girls e é Brian Wilson em 1991 a fazer hip-hop utilizando apenas samples de discos de Pet Sounds, aliás, da carreira dos Beach Boys. E isto poderia ser o melhor... Enfim, alguém no YouTube de certeza que faria isto, mas foi Brian Wilson ele mesmo que fez. Ficamos com Smart Girls. Boa sorte. My name is Brian and I'm the man. I write hit songs with the wave of my hand. Songs of surf and sun and sand. I make great music. Intelligent chicks are dynamite. When I grew up to be a man, giddy up, giddy up for a man. Now some guys like the flashy types, and some guys dig blood archetypes. I'm no different from the rest. I love hips and legs and breasts, but strictly on a higher plane. Lawyers too. you pretty Amazons, authors, scientists, and architects, sultry babes with intellect. Nowhere attack. Intelligence is an aphrodisiac. So if you're seeking that perfect mate, listen to Brian. Beauty's good, but smart girls talk about smart girls. Sexy ladies with high IQ. Smart girls, I love you, smart girls. You're ready, babe, with your attitude. Big brains are awesome. Eu não sei ao certo se apreciar a inteligência de uma mulher é alguma forma de objetificação, mas um pouco mais sofisticada, mas esta música de Brian Wilson tinha tudo para não envelhecer bem, de facto não envelheceu muito bem, mas há aqui algumas ideias muito curiosas e é engraçado ver que, enfim, de certa forma num auge, num pequeno pico auge do hip-hop, Brian Wilson quis também juntar-se à festa e fazer o seu próprio hip-hop. Chama-se Smart Girls, integra um disco que nunca foi editado chamado Sweet Insanity. Bom, vamos seguir agora para a música de Kelly Moran. Lançou este ano o seu novo disco, deixa-me apenas recuperar o nome, chama-se Ultraviolet. E vamos chegar com uma faixa chamada In Parallel. Este é um disco que tem 40 minutos, tem apenas 5 ou 6 faixas, acho eu. É um disco curto, intenso, que mistura várias das correntes da mais recente música eletrónica experimental. E vai tocar ao que, às vezes, um termo que eu não aprecio de todo, porque acho bastante enganador, falo do Modern Classical. É uma música que pode perfeitamente encaixar-se aí também. Mas, embora encaixe aí, é bem mais interessante do que a maior parte da oferta que há nesse âmbito. Vamos ficar com In Parallel, o disco chama-se Ultraviolet e é da autoria de Kelly Moran. Ficamos com o disco de Kelly Moran, chama-se Ultraviolet, é deste ano, 2018. E vamos seguir com música que passou também na emissão anterior, mas como disse, esta não chegou a ir para o ar, embora esteja disponível para todos no nosso Patreon, em patreon.com/amosca. Vamos ficar com música de Eiko Ishibashi, e esta tem o nome de Ghost in a Train Thinking. Eiko Ishibashi é uma artista japonesa que neste disco colabora com Jim O'Rourke. Ele ficou encarregue da produção e acho que chega a tocar algumas coisas em algumas partes do disco. Ficamos então com The Ghost in a Train Thinking. Bom, e assim chegamos quase ao final desta emissão. Espero que tenham gostado. Eu volto para a semana, em princípio. Acho que não vai haver nenhum tipo de impedimento. E, bom, relembro que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com. Temos também o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. São ambas as plataformas onde, enfim, podem estar mais em contacto com o que se anda a passar com a mosca. E temos também o Patreon em patreon.com/amosca. Bom, vamos terminar o programa da mesma forma que o começamos, isto é, com a música de Shinya Sugimoto e Jeremy Young. Vamos ouvir do mesmo disco que ouvimos no início da emissão, que tem o nome de Total Fiction, é de 2017. Vamos ouvir Nocturne e esta será a faixa com que terminamos a nossa emissão. Eu não tenho certeza se o servidor da Rádio Lisboa vai interromper ou não a emissão à uma da manhã. Seja como for, quando esta emissão for para podcast, vai interrupta. E, bom, se estão a ouvir esta emissão em podcast, uau. Bom, é tudo por hoje. Até uma próxima. Um enorme abraço e até já. Thank you. Thank you.